Eu não vivo mais sem Celine. Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrim. Yeah, yeah. Eu não vivo mais sem Celine. De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho. E ainda me põe pra dormir. Eu troquei o melado pela marihuana. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fiz pra misturar uma japonesa com uma africana. Não me diga o que é, mas eu tô vendo o quarto mudar de cor tipo uma iguana. Operando em uma frequência baixa com Eva californiana. Três colheres de selim me deixa bem. Eu me perdi na tua onda. O tempo surfou na tua onda. Você virou a minha mona. Seu doce me acalma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona. Eu não vivo mais sem Celine. Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrim. Yeah, yeah. Eu não vivo mais sem Celine. De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho. E ainda me põe pra dormir. Cola no estúdio, prepara as track, yeah. Linha de produção de back, yeah. Smoking all night long, I might just hit the bone, oh, oh. Não me diga o que é, mas ela tá brincando com a minha mente tipo um fliperama. Operando em uma frequência baixa com Eva californiana. Três colheres de selim me deixa bem. Quando foi que eu me perdi na tua onda? O tempo surfa na tua onda. Você virou a minha mona. Seu doce me acalma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona. Eu não vivo mais sem selim. Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cardigrim. Yeah, yeah. Eu não vivo mais sem selim. De branco com a pele rosa me deixa tranquilo. E ainda me põe pra dormir. Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrim. Yeah, eu não vivo mais sem selim. De branco com a pele rosa me deixa tranquilo.